Esse grande legislador obteve do Senhor Deus o perdão dos crimes dos israelitas, que muitas vezes se haviam rebelado. Queriam apedrejar o próprio Moisés. Moisés teve sempre a proteção divina, mas somente por ter dúvidas sobre o poder de Deus, quando tocou duas vezes no rochedo com sua vara para dele tirar a água, foi castigado assim. Não pôde entrar na terra de Canaã. E era Moisés. Imaginem vocês, como Deus não gosta de gente duvidosa. Se a gente não gosta de que se duvide da palavra de qualquer um de nós, imagine. Se alguém vai duvidar da palavra de Deus, Deus vai gostar disso. Como se Deus fosse algum moleque. Por isso é que muita gente não obtém o que pede. Mas enfim, Moisés conduziu o povo até os limites da terra de Canaã. Deus lhe mandou que subisse ao monte Nebo. Dali viu toda aquela linda terra. E morrendo naquele monte, o Senhor Deus não permitiu que ninguém soubesse o lugar da sua sepultura. Agora, meus amigos, meus irmãos, o céu da LBV apresenta lições bíblicas. Na memória? Exato. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Ambos, assim como Miriam, sua irmã, eram filhos de Amram e Jocabed, da tribo de Levi. Como Moisés alegasse não ter facilidade de expressão, ao ser chamado para livrar os israelitas da escravidão do Egito, Deus lhe ordenou que empregasse Arão na tarefa de falar ao povo e também na presença do faraó. Chegando à corte, realizaram eles grandes prodígios diante do soberano egípcio, mas não lograram tocar o seu coração, que era realmente empedernido. E ao mesmo tempo, se encontravam na corte alguns mágicos, que com seus encantamentos produziam efeitos admiráveis e procuravam igualar o poder e o dom dos milagres de Moisés. Moisés, então, tocando as águas do Nilo, com a vara que tinha na mão, converteu essas águas em sangue. A mesma lançada na terra se transformou em serpente e devorou todas as outras que os mágicos tinham feito aparecer. Pela virtude que Deus havia posto nos movimentos da vara, encheu-se o Egito de rãs, gafanhotos, mosquitos e outros insetos que invadiam tudo, chegando até as salas do palácio e até as mesas na refeição do faraó. Depois da passagem do Mar Vermelho, chegando os filhos de Israel ao deserto, seu sustento foi o maná que Deus lhes mandou do céu, e o qual foi recolhido em um vaso por Arão, oferecido a Deus e posto no tabernáculo. No ano seguinte, Arão foi sagrado por Moisés na dignidade de sumo sacerdote do povo judeu. Claro, por ordem de Jeová, Yahvé, conforme está na linguagem simbólica do Velho Testamento, que aquele Jeová era Jesus. Foi assim Arão, o primeiro pontífice e sacerdote dos judeus, preferência que, no entanto, veio causar perturbações. Nem todos olharam com simpatia a flagração de Arão. E aí surgiram desordens entre os hebreus. Quatro de seus filhos foram também eleitos sacerdotes, os dois mais velhos, de nome Nadab e Abiú, tendo apresentado um fogo estranho no altar, foram mortos pelo fogo do céu. Coré, Datan, Abiram, igualmente da tribo de Levi, invejosos da honra dos sacerdotes, rebelaram-se e foram mortos juntamente com suas famílias, sepultando-os na terra que com eles se abriu. Esse castigo foi seguido por muitos outros. De uma feita, tendo 250 pessoas ousado oferecer incenso no altar, de repente se levantou um fogo no qual todos morreram abrasados. Diante disso, o povo começou a murmurar, clamando contra a morte de tantas pessoas, o que deu em resultado se formar uma sedição. Então Yahvé mandou uma praga contra toda aquela gente, e a teria exterminado se Arão não se pusesse entre os mortos e os vivos com um turíbulo para oferecer incenso ao poder superior. Confirmou-se enfim o sacerdócio de Arão. Foi por meio de um milagre que fez cessar todas as murmurações dos hebreus. Vocês se lembram como foi? Exato, Moisés ordenou que pusessem as 12 varas ou cetros, cada qual representando uma das tribos, no tabernáculo. Concordaram todos em ceder o supremo sacerdócio à tribo cuja vara viesse a florescer. Ora, no dia seguinte, a que apresentava esse florescimento era da tribo de Levi. Amanheceu cheia de flores, folhas, botões, amêndoas, que ali se formaram inexplicavelmente para o entendimento comum. Então Arão foi imediatamente reconhecido, já sem nenhuma dúvida, sumo sacerdote. Ele e Ur juntamente sustentaram os braços de Moisés enquanto Josué exterminava os amalequitas. Teve Arão depois a fraqueza de atender ao pedido que lhe fez o povo, no sentido de se levantar um bezerro de ouro para ser adorado enquanto Moisés estava no Monte Sinai. E Arão teve de amargar essa culpa e procurou se reabilitar de todo jeito. Tanto Arão como Moisés foram privados da felicidade de entrar na terra da promissão por terem duvidado da palavra de Deus. Isso quando estavam no deserto de, exato, Kadesh. Afinal, achando-se Arão junto do monte Hor, dos limites da Idumeia, subiu ao seu cume por ordem de Deus e ali, despojando-se na presença do povo das vestes pontificais, passou as funções sacerdotais a seu filho Eleazar. Eleazar foi revestido por Moisés e assim constituído sucessor de seu pai, Arão. Arão morreu com a idade de 123 anos. Era casado com Isabel, filha de Aminadab, que lhe deu 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. e exerceu o pontificado durante 40 anos. Onde se encontra essa história? No Pentateuco de Moisés, no Êxodo, Números e Deuteronômio, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Universalista, LBV, apresenta novas lições bíblicas. Capítulo 8, versículo 15, escreveu: Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez amedrontados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba! Que vem a ser esse Abba? Exatamente, A-B-B-A. Abba é uma palavra do arameu, uma palavra aramaica, que significa pai. Abadon, Abadon. Significa mesmo a palavra Abadon? Exatamente, palavra hebraica que significa destruição. Foi aplicada ao anjo do abismo, rei dos monstros, que apareceram a São João Evangelista numa visão na ilha de Patmos. Claro, em figura de gafanhotos, semelhantes a cavalo, ajaezados e armados para a peleja. Esses monstros tinham rosto de homem, cabelos como de mulher, na cabeça uma coroa de ouro, uma cauda de escorpião, e todos levavam couraça de ferro. Como é que se chamava Abaddon na língua grega? Exatamente. Na língua grega, chamava-se Apollyon. Apollyon, que aparece no Apocalipse, capítulo 9. Onde é que aparece mesmo essa palavra? Abarim. Muito pregador brasileiro diz abarim, abarim, abarim. Mas o correto é abarim. Nome de uma região de montanhas na tribo de Rubem. Estando já os filhos de Israel prestes a entrar na terra da promissão, Deus ordenou a Moisés que subisse ali ao alto do monte Nebo, de onde se descortinava toda a terra de Canaã. Então lhe mostrou a beleza daquela terra chamada da promissão. Infelizmente, Moisés foi privado de entrar nela por ter duvidado da palavra de Deus. Não foi bem uma dúvida de Deus. Foram certas coisas, mas que finalmente resultavam em dúvida. Pois bem, nesse monte Nebo, Morreu Moisés com 120 anos. E nunca mais se soube do seu corpo para lhe dar em sepultura. Onde é que aparece essa passagem? Exatamente no livro Deuteronômio, que fecha o Pentateuco de Moisés, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Abdênago, Abdênago, vamos passar o espanador na memória? Quem foi mesmo Abdênago e onde aparece? No Velho ou no Novo Testamento? Abdênago. Vamos então à resposta certa. Abdênago, também chamado Azarias, juntamente com Sidraque, também nomeado Ananias, e com Misaque, chamado igualmente Misael, foram esses os três moços hebreus que se viram jogados dentro de uma fornalha ardente no tempo em que os hebreus se achavam cativos na Babilônia. Isso foi porque eles se recusaram a adorar uma estátua. Isso tinha sido ordenado pelo rei de Babilônia. Parecia que não havia remédio, eles iam ser mesmo cozinhados na fornalha ardente. Deus, porém, milagrosamente livrou esses moços, enviando-lhes um anjo que abafou o ardor da chama. Conta a Bíblia, em ação de graças, eles compuseram o cântico Benedicite. Abdênago era parente próximo do rei Sedecias. Mas onde aparece tudo isto? Espanador na memória, gente. Em que livro? Em que profeta? Exatamente, no livro do profeta Daniel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abdias ou Obadias. Há um profeta com esse nome, não é verdade? Abdias ou Obadias. Como também Sofonias ou Zefanias. Há uma duplicidade que faz grande confusão para o povo que quer aprender. Mas no Brasil vigora a forma Abdias. Quem foi Abdias e houve um só? Um só ou houve muitos? Vamos então conferir. Primeiro, Abdias, também chamado Obadias, um profeta que predisse a destruição de Edom como represália ao mal que fez a Jacó, seu irmão. Seu livro, que é classificado em quarto lugar entre os profetas menores, tem um capítulo só. Mas há um outro Abdias, que é um mordomo do rei Ahab. Muitos dizem rei Acabe, mas esse negócio de Acabe Lembra o verbo acabar, acabe, acabemos. Acabeis, acabem. Então eu prefiro dizer à moda oriental, o rei Ahab escondeu 100 profetas nas cavernas de um monte para os livrar do furor de Jezabel. A mesma caverna serviu depois de refúgio aos ladrões, até que Herodes, chamado Grande, a mandou entulhar completamente. Há mais Abdias? Sim, há um levita chamado Abdias que ajudou a reedificar o templo no reinado de Josias. Há um outro Abdias, um dos descendentes de Issacar. Outro Abdias, cabeça dos Zabulonitas no reinado do rei Davi. Mais um Abdias, um dos descendentes de Jonatas. Mais um Abdias, um dos valentes guerreiros da tribo de Gad, aqueles que acompanharam Davi ao deserto. Mais um Abdias, um príncipe, dentre os que foram enviados pelo rei Josafá para instruir a cidade de Judá. Mais um Abdias, um dos descendentes de Joabe, que voltou da Babilônia acompanhando Esdras. Basta ver o livro de Esdras. Outro Abdias, nome de um daqueles que selaram pacto com Jeová no tempo de Neemias. Basta ver o livro de Neemias. Outro Abdias, um dos porteiros encarregados de vigiar os celeiros. Também no livro de Neemias. E, finalmente, o 12º Abdias, que eram 12. O cabeça de uma família da linhagem de Davi. Está nas Crônicas ou Paralipômenos. O Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abdon, juiz Abdon. Nós conhecemos vários brasileiros com esse nome, por sinal que vira Abdon. Ô Abdon, vem cá, Abdon. Mas o nome é Abdon. Esse juiz foi o 11º de Israel, predecessor do grande Sansão. Sansão, aquele dos cabelos grandes. E dizem que a força de Sansão estava nos cabelos. Dalila soube disso, pegou a tesoura, cortou os cabelos de Sansão e ele ficou fraco. Claro que tudo isso é simbólico. Sansão perdeu foi outra coisa. Ele caiu, como também no símbolo de Adão e Eva. Depois nós vamos ver isso. Mas esse juiz Abdon, ele foi abençoado por Deus com a descendência bem numerosa. Vocês sabem quantos filhos deixou? 40. Ô Abdon, 40 filhos, hein? E julgou o povo de Israel durante 8 anos. Onde está mesmo essa história? Exato, no livro dos Juízes. No Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abel, todo mundo sabe, foi o segundo filho de Adão e Eva na simbólica narrativa de Moisés em seu Gênesis, que abre o Pentateuco. Abel foi o primeiro pastor de ovelhas morto por seu irmão Caim. Caim o matou por inveja, quando verificou que o sacrifício de Abel agradou a Deus. E o seu, o dele Caim, foi rejeitado em razão da sua baixeza moral. Esse Abel é citado pelo apóstolo São Paulo como um dos exemplos de fé no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Qual é a epístola de São Paulo apóstolo? Exatamente, a Epístola aos Hebreus. E agora, por hoje, vamos dar a última. Vamos também aclarar uma dúvida que alguns confundem Abel Betmaca com Abel Maim. Entretanto, são uma coisa só. Esta Abel Maim, Abel Betmaca, é uma cidade situada na tribo de Neftali. Depois da derrota de Absalão, um certo Sabá, homem turbulento, mas poderoso na tribo de Benjamim, fez com que se rebelassem todas as outras tribos, exceto a de Judá, para onde ele fugiu. Joab, general dos exércitos de Davi, sabendo que esse Sabá, que outros chamam de Seba, se havia refugiado em Judá, foi sitiar a cidade que protegia. Aí aconteceu uma coisa estranha. Uma mulher de coragem, de muita inteligência, fazendo juntar todos os moradores da cidade, lhes falou com tamanha autoridade e força e lhes mostrou de maneira tão clara as desgraças a que se expunham por causa de um traidor, que logo, sem mais demora, cortaram a cabeça de Sabá e a lançaram no acampamento de Joab. E assim tudo terminou bem e não houve mais confusão. E onde é que está a história? Exatamente, no segundo livro de Reis, capítulo 20, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada.